tratando de maneira não. Mas vez outra vez tapa com top. Se me é que alguém botar procurar, não quer saber quem é assim, que tem tempo a esperar. Mas dia vale a pena.